Ixi, ó, vou logo avisar, vou. Tira as crianças da sala que eu vou lançar de maluquice de novo, vou. Que o que bate é maluquice, eu vou lançar de maluquice, vou. Cê já sabe o que eu vou falar, né, velho? Se for pra me escutar, leva a sério, me escute, vou. J.Skin, o gangster da Roche. Pega a balinha e usa aí, ô, brincadeira queimado, pô. Diga não as drogas, você pro Red adverte. Hein, Ali, pode ser tudo ou não pode ser nada, hein, Levi? Tirei, brota na favela da Lazo, na favela do Ale, brota na favela do Donk, na favela dos caras, brota na favela do Skin, na favela do Loso, brota na favela de Maio, na favela dos caras, que ela senta e consente, senta e consente. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que toma na xereca, toma tom, toma na pepeca, toma tom, toma na xereca, toma tom, toma na pepeca, toma tom, toma na xereca, toma tom, toma na pepeca, toma tom, toma na xereca, toma tom, toma na pepeca, toma, vou lançar assim, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, pega as cachaças e toma, toma, toma, toma, assim, ó, papo de cria. Desgrama no pá do ladrão, desgrama no pá do ladrão, ela faz desgrama. Eu não quero ser preso, não, então vou fazer assim, ó. Ela faz desgrama no pá do ladrão, desgrama no pá do ladrão, ela faz desgrama no pá do ladrão, desgrama ela faz desgrama no pá do ladrão, desgrama no pá do ladrão, ela faz desgrama. Eu não quero ser preso, não, então vou fazer assim, ó. Ela faz desgrama no pá do ladrão, desgrama no pá do ladrão, ela faz desgrama no pá do ladrão, desgrama ela faz desgrama no pá do ladrão. Do ladrão, ela faz desgrama no pau do ladrão. Você não me engana, quem te banca é o Robocop. Você não me engana, quem te banca é o Robocop. Ele é caçador, caçador de Android. Ele é caçador, caçador de Android. Pop-lock no bum de pop, pop-lock no bum bum. Pop-lock no bum de pop, pop-lock no bum bum. Pop-lock no bum de pop, pop-lock no bum bum. Pop-lock no bum de pop, pop-lock. E pop-lock no bum de pock, é só mais fock, vô. Pop-lock no bum de pock, pop-lock no bum bum. E pop-lock no bum de pock, pop-lock no bum bum. Pop-lock no bum. Vou lançar assunto do IF agora, ó. Slap no fap na check, slap afogando meu pano na xereca. Blocket, blocket, blocket, blocket, blocket, pula em mim, perereca. Slap no fap na check, slap afogando meu pano na xereca. Blocket, blocket, blocket, assim, ó. Pula em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Sucesso entre ela, que ideia com a que onda. É que ele transa pedindo desculpa. Ele transa pedindo desculpa. É que ele transa pedindo desculpa. Tá chorando, explanaram ele, velho. Que ele bate e chora. É que ele transa pedindo desculpa. Por isso que eu tô com Zeca, ó. Ela gosta do fake, mas que é chata. Meu fake, mas que é chata. Ela gosta do fake, mas por isso que ela não quer mais os bonitinhos. Só cais feio, ó. Que ela gosta do fake, mas que é chata. Do fake, mas que é chata. Do fake, mas que é chata. Ei, Maruja, assim, ó, nossa, assim, ó. Tira tanta onda só porque tá bunda grande. Tira tanta onda só porque tá bunda grande. Ô, pra Rayane, velho, é todo ignorante. Ô, pra esse alvo, ela é todo ignorante. Tira tanta onda só porque tá bunda grande. Tira tanta onda só porque tá bunda grande. Ô, Juleu.